meus queridos amiguinhos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do alto, dos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, oh Pai. Meio dia em Brasília. Pânico, pânico, pânico. Vai começar mais uma tosqueira. É um pânico. Puxa a descarga e abra a torneira. Vem fazer cocô. Quem for menino tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, pânicozeta, vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu pernão. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro. Nossa Robert de hoje, essa menina simpática, chama-se Priscila. Priscila de Carvalho Moura. Oh. Ela tem 20 anos, 23 anos, e mora no Imirim, em São Paulo. Ela trabalha com atendimento ao cliente. É isso? É call center? O que ela mais gosta no programa é de Silveirinha. Ah, que bonitinha. Na verdade. Ó, Silveirinha. Aí, meu irmão, gostosa, parabéns. Gostosa, né? Recebeu uma elogio logo cedo. No início do programa. Você acha que Silveirinha queima? Não, acho que não. Você acha que não? Ele é macho? Não, ele é macho, sim. Ele é bom. Pô, que bom, que gostoso receber isso de você. Fiquei tão feliz. Ah, que bom que você... Um elogio deixa você de uma forma mais... happy. Você não acha? Rap. Mano, para de emboiolar. Muito bem, seja bem-vinda, Priscila. Priscila de Moura Carvalho aqui no Pânico. Muito bem, Gabiru, vamos às notícias e informação, Gabiru. Débora, bala, Brock, protagonista, agonido, solo, do, gamba, drama, tuco, italiano, dário, fu, boas vespa, despenca, 5,64. Com a espera do pacote dos Estados Unidos, que atinge 1,93 o dólar. A tentativa de cruzar o canal da Mancha em balão movido a pedais fracassa, certo? Certo. Grafite é expulso. Eita, esse aqui. Eita. Peraí. Vai, filho. Serra o jornal, Gabiru. Você ouviu, Gabriel News. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Meu incrível Hulk eunuco. Vai lá, essa aqui é pra você, o seu animal. Lindo. Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Olha. Ouve, convida. Quem você convidou? Muito bem. Hoje, presença encantadora aqui de três ases do Corinthians. Adoro. Não. Vai baixar o nível. Eu adoro. Como é que é o negócio? É o seguinte, no lugar do Lulinha, vai ter outro jogador. Certo. Ah, o Lulinha virou. Cássio, conhece? Lógico. Não. Quem? Cássio. É um loiro lindo. Cássio. Esse é craque. Quem vai estar aqui hoje? Fala. O Lulinha virou. Então, vamos lá. André Santos. Certo. É o loiro. É o lateral esquerdo. O André Santos que tá arrebentando. É. Dentinho. O Dentinho. O Dentinho, que é outro que tá arrebentando. Uhum. E o Acácio. Que é o nosso Felipe de Long. É. Exatamente. Ah, é o bonitinho, eu vi. Calma. Ele é bonitinho. Calma. É bonitinho, mano. Então é tudo. Nós teremos hoje aqui três jogadores do Timão. Do Timão, Gabiru. Exatamente. O nosso Christian. O Christian. Ah, uma piada? É São Paulino, não é? Logicamente. É Biba. Eu me identifico. Mas não é porque você. É Biba. É São Paulino e tem o Corinthians. Eu acho que todos. Tem. Você gosta do São Paulo? É. Gosto de São Paulo. Eu tenho um amigo lá que joga. Nossa. Muito bem. Quem é o Richardson? Não posso dizer nomes. Eu tenho um Richardson. Hoje, no final do programa, o Christian vai cantar o hino do São Paulo. Se Deus quiser. Boa. Muito bem. Gabiru, faça-me rir. Vá. Que é uma couve. Make me happy, como diria Silveirinha. Happy. Você sabe qual é o carro, estilo, corintiano? Qual é o carro estilo corintiano? Não sei. Qual é? É o estilo rebaixado. Entendeu? Simbora! As mulheres da lentilha. Vou fazer um milk shake. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é malar. Jovem Pan 2. Tá lá. Lá vem. Carça. Carça. Carça. Carça. Carça. Carcaça, pulo, calça, pulo. A bailar, a bailar, a bailar. Leve o seno centro na jeans, jeans, taca. Leve o seno centro na jeans, jeans, taca. Arroche, barulça, bem direita. Arroche, barulça, bem direita. Leve o seno centro 14,90. Muito bem, queridos. Aqui nos comentários você já manda a sua pergunta. Você pode fazer a sua indagação, porque nós temos hoje aqui três jogadores que estão se destacando no timão. Senhoras e senhores, diretamente do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui está ele, Cássio, Dentinho e André Santos. É, Cássio Linha! Também temos aqui o Alfinete. Isso aí, meu amigo. O Alfinete. Olha aí, meu. Representando a nação, o bando de louco. Nação é isso, Alvinegra, opa, tamo aí, né, maluco? Representando, a molecada veio aí hoje. Brinca que o bagulho ruma libertas, hein? Isso, é ruma libertas, é. Ruma libertas da cadeia, né? Ruma libertas. Que agora o Corinthians não perde mais, né? Ixi, agora é fácil. Ele não perde por quê, Dentinho? Porque ele tá na segunda. Ou porque o time tá bom? Não, porque o time é uma excelente equipe, né? Acho por isso que não perde. Acho que todos os jogadores estão se destacando. Acho que isso que tá dando tudo certo esse ano. Resposta decorada. Muito bem. Cara, Ô, Christian, você é São Paulino? Sim. Mesmo assim, você gosta do Corinthians? Eu gosto do Cássio. Puxa lá, miséria. Eu gostou do Cássio. Esse tá lascado. É um Felipe Dilon, é um príncipe. O Cássio, você vem da base, né? Você vem do terrão. Isso. Você entrou esse ano? Entrei faz 2 meses agora. Você tá 1 mês já no... no... Completar 2 agora. 2 meses. Isso. Time principal. No time principal. Isso. Você tem que idade? Tenho 19 anos. 19 anos. Já aguento. Muito bem. É bom? Bom, nossa. Bom. Volante, maluco é brigador, tá chegando aí agora, tem que representar, hein, truta? Vamos lá, que o maluco tá indo bem, vamos ver. Você tem é daquele tipo volante mais aquele estilo lá do Perdiga ou mais... categoria. Mais categoria, mais categoria. Mais categoria? Mais categoria. Caceira tá chegando aí com toque refinado no bagulho. Estilo Vana do São Paulo. Que o volante é a pior posição num time, não é? Não. Jogar de volante. Não, acho que não tem pior posição. O volante ele não corre mais, que o volante é o cara que ajuda a defesa e o ataque. Marca. Não é isso? Ah, sim. Então, minha função mesmo é ajudar primeiro a defesa, né? E pro ataque eu deixo pro Dentinho e pro André Santos. Não, então, mas o negócio é o seguinte: o jogador de ataque, o jogador tipo Dentinho, é tudo firuleiro. Fica na banheira. Você sabe, fica lá, que não é o Herrera. Joga nada. O Herrera não joga nada, mas ele faz gol. Não. O Herrera vai dizer que ele é bom. O Herrera, mano. Ele vai lá, ele faz gol de cabeça, ele tá na banheira. Tá jogando mais que Tevez já. Não, peraí. E o jogador do meio de campo é o cara responsável pelas jogadas. Que é o que chama de carregador bola, de piano. É o carregador meio de piano. Ligação. Ele constrói a bagaça. Exatamente. Né? Então é a pior função no time. Porque você não pode deixar nem o time tomar gol e seu time tem que fazer gol. É, isso mesmo, então. Eu sou o primeiro volante, né? Não sou meia, como vocês falaram. Oh. Eu sou meia que arma o jogo, que controla. O que é o primeiro volante? É o cara que tá na... Mais atrás, o que é? É o primeiro da marcação, na frente da zaga. Entendi. Tem a zaga e você. Isso. Muito bem. Se o cara passar... A zaga arrebenta. A zaga arrebenta. Você é o primeiro cara que arrebenta o cara. É, eu sou o primeiro. Meu herói. Muito bem. Como assim? Que quebra a perna. Aliás, você tava pedindo autógrafo hoje, Amanda. Pro amigo, Greg Zaguiares. Tá bom. Tá verdade, né, pra mim? Eu sei qual é o nome disso. Maria Chuteira. O Dentinho, ouvi dizer que já tá vendido. Aliás, tá com o Dentinho tá com um site bonito, que é o www.dentinhofera.com.br. Dentinho Fera. Dentinhofera.com.br. Cara, já tá. Você já vai pro Chelsea o ano que vem? Não, que isso. 20 milhões de euros? Ele e o Lulinha, né? Não, é mentira isso daí, não. Não tem nada certo, não. Não chegou nada nem até meu empresário, nem até o Corinthians, então é tudo boato. Como não? Isso tá tudo certo já, que você vai pra Europa. Não, não tá nada certo, não. Ainda tô procurando ainda subir com o Corinthians. Olha o medo. Não, mas o Corinthians já subiu. Já subiu, não, é. Não, não, não, falta um pouco ainda. Mas perder o Cante jogo já subiu. Nós no meio do campeonato, mano. O campeonato, eu posso fazer uma pergunta burra? Não, burra. O Corinthians é esse da segunda divisão de pontos corridos? É. Pontos corridos. Então já subiu. Já porque subiu. Eles estão muito, na frente. Já subiu. Mas tem 30 pontos de vantagem. Então, já subiu. Temos bastante ponto na frente, mas não tem nada definido ainda, né? Então agora é procurar ganhar mais alguns jogos pra... Pra logo conseguir esse acesso que é muito importante pra torcida corintiana. Já então, mas aí você vai embora já o ano que vem? Já em dezembro você já vai embora? Não, não, eu tenho um contrato com o Corinthians até 2012, então... Não, você tem cobrir, um contrato, hein? Mas se o cara chegar lá e bancar, não, e cobrir... Se o cara chegar e dar o dinheiro pro Corinthians e agradar o Corinthians e o meu empresário e minha família também, então isso... Com certeza eu vou embora. Sempre muito agrada, bem. Colega. E o André Santos agora que é o cara, esse né? É craque. O André Santos é o cara. É lateral cara. Esquerdo, maluco já fez altos gols esse ano. Agora fez um gol bonito. Gaveta. Oh, semana passada. Semana passada, meteu na gaveta. Meteu um gol bonito ali. Tá fazendo altos gols, já tá merecendo a amarelinha já, hein, truto? Agora só o ano que vem, né? Chato. E a amarelinha? Obrigado, primeiramente é um prazer. Ó, voz de bonito. Já tá com voz de seleção. Lógico que. Nossa, essa risadinha. Seleção brasileira. Clareou o dente. Ô, André. Clareou o dente. Você já jogou em que time, assim, pra quem não te conhece? Eu comecei no Figueirense, em Florianópolis. Mas você é de São Paulo? Eu sou natural de São Paulo, morei 8 anos, mas já moro há 17 anos em Florianópolis. Comecei no Figueirense e depois passei pelo Flamengo, Atlético Mineiro. Depois retornei ao Figueirense e hoje chegou ao Corinthians. E agora você vai pra seleção? Se Deus quiser. O objetivo de maioria dos jogadores, meu, não é diferente. Quero chegar à seleção brasileira, jogando, sim. Jogando do jeito que você tá jogando, não tem como não ser convocado. É, já, mas não já foi, já tá, né? Não achou que foi injustiça do Dunga, não, te chamar? Não, injustiça não. Não posso falar assim, até porque... É, ele sabe o momento certo, né? De... Ele sabe? O povo não acha isso. Sei lá, miséria. Esse negócio de seleção brasileira, né? Que a seleção tá meio capenga. Não é que tá capenga, tá em segundo lugar. Vai, Olimpíada, pá. O Dentinho tinha idade pras Olimpíadas, não foi chamado, mano. Podia ter ido lá, né? É a Olimpíada do bebê. É. Você acha que ele vai ser convocado agora nessa... Ano que vem agora. Não, né? Não, por enquanto acho que ainda não. Não, não, eu digo nessas eliminatórias. O André Santos? É. Não. Ah, tá merecendo já, mas o cabeça dura lá não chama, mano. Ele leva o do Santos lá, o Kleber. Que também era nosso, né? Que o Santos roubou. Não, sim, mas você acha que o Kleber tem mais cara de seleção do que o André ou não? Atualmente não. Não, né? Atualmente não, tá mascarado, né, truto? O bagulho tá uma máscara que eu vou te falar. Por favor, faça a sua pergunta, meu querido. Então, mano, tá rolando a boca pequena aí pra lá no Parque São Jorge e tal, que se o Corinthians ganhar a Série B, como já ganhamos, vai rolar uma estrelinha da Série B na camisa. Vocês estão sabendo disso aí? Olha, não confirmou. Eu não tô sabendo ainda da estrela, não. Primeiro temos que ganhar a Série B, né? Como você falou, já ganhamos, mas tem algumas rodadas. Mas temos que ver aí no caso da estrelinha, como você falou, que tem 5, né? Então vamos ver se cabe mais uma. Mas vocês são a favor da Série B na camisa, mano? Poxa, é título. Acho que título brasileiro vale a pena. Acho que a estrelinha é. Acho que. É, na camisa até fica mais bonito, então é um título da Série B. Você não concorda que com a estrela? Não sei, né, mano? Não sei, tem que ver. Série B, não sei se Série B se é turma prata como é. Lixo. É que existem outros campeonatos, tipo Libertadores, Mundial, que é um pouquinho mais bacana de ganhar, entendeu, André? Desculpa, gente. Eu vou falar isso aí não é piada, isso aí é real. Eu vou falar pra você. Eu sou São Paulino, queima rosca, mas é isso. Eu sou santista. E o meu coração é santista, mas eu gosto, eu tenho admiração pelo Corinthians, que meus filhos são corintianos e eu vou sempre assistir o jogo. E eu vou falar um negócio pra você, a Libertadores só tem importância porque o Corinthians nunca ganhou. O dia que o Corinthians ganhar a Libertadores, ninguém mais vai ligar pra Libertadores. Não é assim, não vai ganhar. Não, inventa outro campeonato, daí vai passar. Tem que inventar outro. Você não pode desmerecer a importância do Corinthians e da torcida do Corinthians. Não, concordo, claro. Todos que não. Os times todos os times têm que tirar o chapéu, porque é a única torcida que realmente faz a diferença. É a torcida do Corinthians. Não, são os caras mais que ficam lá. E tem a mancha rosa também. É uma característica. É uma característica. Mancha rosa. São os caras que acompanham. Por exemplo, o Bola é palmeirense. Eu sou palmeirense. Já foi da mancha verde? O Bola... Não, o Palmeiras está em primeiro lugar. Nessa rodada. Nessa rodada. Há 20 anos ele não vai no estádio. Então é um palmeirense de Merlin. Zé Amendoim. De Merlin. Mas isso é outro tipo de torcida. Já fui muito quando era moleque. Agora não vou mais. Não, só existe 20, né? Na final do campeonato, entendeu? Não, do Corinthians acompanha mais. Os caras são mais. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Silveirinha. Você torce para Guarani de Campinas? Guarani de Campinas. Eu não gosto de futebol. Gosto mais do futebol inglês, do Manchester United. Para ver o Beck. Chelsea. Adoro. Bárbaro, a presença de todos vocês aqui. Adoro o trabalho que vocês estão fazendo no Corinthians. Você tava falando paralelo aqui, por favor. Desculpa. Né? Que desagradável quando você vai desenvolver uma pergunta. Vai, baitola, vai. É o seguinte, o que eu ia fazer de você? A gente tava falando da torcida. Como é que vocês lidam com a torcida? Vocês dão bola pra torcida? Quando eles xingam, vocês sentem isso dentro do coração? Conta pra todo mundo que tá aqui. Que horror! Dentro do coração não, até porque... É um momento do torcedor extravasar, jogar toda a sua raiva pra fora, xingar. Mas tem interferência, às vezes eles querem bater em você. Já saiu de camburão do estádio? Já tivemos algumas vezes, pelo menos particularmente. Eu tive que esperar mais de 2-3 horas dentro do estádio. Sério? Ai, que graça. Por causa do torcedor, às vezes eles querem, não aceitam, né, certas coisas, perder, ou perder um título, perder uma partida importante. Então, a torcida quer sempre... É reivindicar e quer bater, quer agredir, quer xingar, quer estar mais perto pra realmente eles fazer com que a gente sinta a pressão. Ô, tá Cássio, bem no alfinete. Se isso acontecer com você, proteja o rosto em nome de Deus. Não deixa bater na cara, por favor. Protege o rosto. Ó, como ela é vai te tratar, São Paulino. Vai, ó. Que isso, mano. Cris, faz a sua pergunta, por favor. Você tem namorada, Cássio? Solteiro. Olha, você mora sozinho? Por enquanto, não. Tá, vem sempre a São Paulo? Nossa, ele tá muito chavecando. Não, ele já vai sempre pro Rio. A última pergunta. Faz um bate-volta. Você tem Orkut? Tenho. Oba, depois a gente troca, então. Você não sabe onde você tá se enfiando, filho. Pois é, o Gabiru Gil. Eu queria perguntar pro Dedinho se é chamado de Leci Brandão. Parece. Tadinho. Ah, curiosidade. Calma aí. Eu vou tirar a boné dele. Leci Brandão. Vou tirar. Cara, o cara tá chamando de Leci Brandão. Tá um galã, Dentinho, ó. Você tá um galã. É uma brincadeira que fizeram comigo aí, porque deixei o cabelo crescer e tava mexendo, todo mundo falava que meu cabelo não mexia. Aí deixei crescer, os caras mandaram essa piadinha aí, chamar de desse Brandão, mas não parece nada não. Ele é um excelente cantor, mas... Não foi que ele deixou crescer, foi que ele passou alisante demais. Dentinho, você tá um galã, cara. Não se preocupa com isso. Não, os caras estão com inveja. Isso aí é tudo inveja. Isso aí é tudo inveja. Dentinho. Tem uma, não sei se é verdade, que parece que o Ronaldinho não pode pôr aparelho, porque ele a marca dele. Você também não pode ou você gosta de ser dentuço? Não, até que eu ia colocar aparelho. Aparelho mas, não diminui o mas dele. Virou marketing também. Então, por enquanto eu não vou colocar aparelho ainda não. É porque ele espelha pela boca. Quem te deu esse nome? Ah, foi na escolinha de futebol quando eu jogava, quando era um moleque. Dente aí começou dentinho. Mas você chorava? Não, que isso, não. Porque as crianças são más, né? E os seus amigos são muito maus com você. É, má comigo nada. Mas também eles têm apelido, que eu não vou contar aqui. Conta, não, conta, Dentinho, para, meu. Por que será que são más só com ele? Pode contar, Dentinho, pelo amor de Deus. Isso. Tem um personagem no... personagem? Num programa aí que chama Zeca Pimenteira, parece o André. Não. Que isso? Muito bem. Vai, Boleta, que você quer saber? Eu queria saber do André, por que você não foi pra Rússia, velho? Foi grana, foi, você achou que não valia a pena? É, eu achei que não valia a pena. A proposta foi de, eu acho que, se eu não me engano, 3 milhões. Então, eu acabei não achando uma proposta tão boa, até porque... Pro objetivo de carreira, minha vida. Foi pra Rússia também. É, né? eu quero uma coisa, eu acho que melhor, eu tenho condições. Eu que acho time que... você ia jogar, André? É, Locomotivo. Hã? Jogar no Locomotive, treino. Mano. É, Locomotive. Eu achei que era no o cara da Rússia também, ele como é que chama? Mundo, agora né? Tem. Parece que a Ucrânia tá montando um time. Vou contratar o Rivaldo. O Rivaldo tá com 78. Uzbequistão. Uzbequistão. Uzbequistão. Mas lá é bom, tá? 1 milhão e meio por mês, não é bom, não? Ótimo, porra! Então, mas esses times que tem lá tem muito dinheiro, né? Porque eles são daqueles milionários. Russo. E também na Arábia também tá investindo também bastante jogadores assim. Brasileiro. Melhor não, Arábia não. Mas isso aí. Mas o cara aí, ele fica meio sumido, né, Dentinho? Ah, fica um pouco sumido, igual no. É igual o Beckham, tem uma né, conversa também pra ir pra Arábia também. Você fica um pouco esquecido, né? Negócio de seleção brasileira, eu acho que também. Mas tem que olhar também o lado financeiro, né? Pra ajudar essa família. Isso tem também que. E as baladas também. Mas vocês são moleques, vocês têm anos e anos de futebol ainda, pô. Não, mas precisa aproveitar, né? Não, mas não precisa ir agora pra Rússia, né, meu? E some depois o nego não joga mais. Lá não tem pagode, vai, não. Faz igual o Rivaldo, tem 80 anos, tá indo agora jogar no. Aí é igual o Becker. O Becker tá jogando dinheiro nos Estados Unidos agora, depois de. Já fez a carreira dele. Mas né? Eu sei, mas o Becker jogava no Real Madrid. Sim, então, eu tô dizendo. Então, ele foi pra um time. Mas se o Real Madrid não chama, porque o jogador, ele sabe que ele tem. Mas vocês têm alguém orientando. Exatamente. Porque assim, quando você é vendido, quando você chega um time lá e fala, ó, eu quero comprar o jogador tal. Você tem uma participação desse valor, não é? Que você. Que você pega, que é onde fala, fez o pé de meia. Não é? Que você vai fazer. Isso. Isso, tem o pé de meia também, a parte do clube e a do empresário também. Então, mas o jogador tem seu pé de meia também, legalzinho. Quem ganha mesmo é o clube, o empresário e o jogador. Isso, isso, isso. Entendi. É, deve ser difícil mesmo, deve ser difícil, porque a proposta, porque são profissionais, antes de tudo. Com certeza. Os caras vivem da grana. Da grana. Com certeza. Pode. Mas tem que ter amor à camisa, não pode esquecer de nós lá, né? Com certeza. Estamos ali, né? Debaixo de chuva e tal. Vocês ficam só nos 5 estrelas que eu tô ligado. Chuva lava a alma. Você acha que o jogador tá ligando pra vocês? Se liga, né? Se mata lá. Eu tô ligado, os caras tão representando, mano. Tô aqui elogiando, pá. Puta campo esburacado. Também se não ganha, vai pro pagode. Como é que são os campos da segundona? Alguém já quase quebrou a perna, tem muito buraco, como é que é? Não, tem bastante buraco. Os campos são muito duros, né? Então. É, particularmente agora contra o São Caetano, fomos jogar no Brinco de Ouro, tava muito buraco, campo muito irregular, tava complicado. Ah, nossa, que horror. Na opinião de vocês aí, qual os melhores jogadores no momento? Qual os melhores jogadores? É, qual o melhor jogador? Português tá bom também. Corinthians, mano. Não, do Brasil aqui no campeonato. Puta, aqui também nossa. Você fez uma pergunta não, difícil. Da América. Qual o melhor jogador, na opinião dele, que são bebês, não estão jogando essas coisas lá, né? Hã? Que boca! Pera aí. Ô, Gabiru! Não, pera aí. É melhor que as suas piadas. Pera aí, Bica. Eu quero saber a opinião dele, qual o melhor jogador que tá sendo no campeonato brasileiro. Na opinião dele, Brasil, que é o melhor em atividade no Brasil? Isso. Hoje em dia, eu acho que tem o Douglas, que joga com a gente, o André Santos também, acho que tá... O Kleber Pereira é um cara que tá se destacando muito bem aí na competição, por estar fazendo muitos gols, além de estar jogando no Santos aí, uma excelente equipe. Eu acho que ele tá se destacando bastante. Kleber Pereira. Eu acho o Douglas do Corinthians. Ele entrou bem no time, né? Eu acho o Vampeta. E por exemplo, e a importância do técnico pra montar esse time do. Você jogou o Clodovil, né? Clodovil, Leão, pô. Leão, ele não me subiu profissional, não. Falou que tava muito novo, tinha que jogar mais 2 anos no Júnior. Quem subiu você foi o. Carpegiani. O Carpegiani. E depois já ficava colocando você aos 48, que era esperança, quando tava caindo, né? Ano passado foi um pouco complicado. Você pegou cada puta bucha, né? Fogueira, né? Ano passado era muito complicado, mas graças a Deus esse ano tá sendo tudo de bom, né? É. Mas o que foi o pior pro você, Bentinho? Cair, não ir pra Olimpíada ou perder pro esporte? Cair e perder pro esporte. Foi as duas mais tranqueiras. Ano passado foi muito complicado, acho que ficava uma semana sem poder ir na padaria, acho que. É mesmo, você não tomava uns bufete. Não apanhava na rua. Mas no fundo do seu coração, você ficou triste? Sério? Pessoalmente? Lógico, sou corintiano desde pequeno, né? Jura por Deus, você tá mentindo? Juro por Deus. Sou corintiano desde pequeno, um pouco chateado. Não tem um jogador pra mim. Mas daí deve ser difícil pra um menino que sempre foi... Sempre torceu pelo Corinthians, ser um dos responsáveis pela pior fase do time. É isso, por isso que eu fiquei esse ano pra dar a volta por cima. Então, mas isso que é o gostoso do futebol. Isso é que é gostoso do futebol. Isso é uma atitude. Por isso que eu acho. Mas é 50-50, ele poderia estar em último eu sei, mas por isso, segunda divisão. Por isso que eu acho que tem que botar a estrela na camisa. Porque o mais gostoso da vida não é ganhar a medalha, é você dar a volta por cima. É o gosto da vitória é muito maior. A estrela é da muito série maior. B. Claro, porra. Tem que meter na camisa? Eu acho. Pra valorizar. Porque é importante. O Palmeiras não colocou. Se você for ver bem, a Série B, o Corinthians valorizou a Série B e desvalorizou a Série A. Total, mano. Desvalorizou. Você pega a audiência de televisão, a importância dos clássicos, do jogo. Passou a Série B tem mais audiência hoje do que a Série A. Com a elite do futebol. Azar da Série A que o Corinthians caiu. Exatamente. Eu tenho que admitir, eu sou São Paulino, mas sem o Corinthians não é a mesma coisa. Não tem graça. É bem melhor. Fica quieto, baitola. Pra mim, pudim pra terceira. Caiu. Pegou o espírito. São Paulino tão louco aqui. Pudim pra terceira. Muito bem. Perguntas aqui, pode mandar aqui, paniconainternet.com.br. Hoje aqui estamos com o Dentinho, os corintianos aqui, o André Santos. Eu não sei, eu tô falando que ele é muito bom, né? Eu não entendo nada de futebol. Mas, por exemplo, agora você é bom. Daqui um mês, você pode ser muito ruim, assim, não corresponder ao que a torcida espera. Você fica com inveja do cara que é o número um no momento? Por exemplo, se o Dentinho for o momento dele agora, daí você fica, tomara que ele quebre a perna, porque eu sou melhor que ele. Lógico que não, até porque ele tá no meu time, eu tenho que torcer pra ele estar sempre bem, mas pra que eu tá sempre ganhando. Mas só que, por exemplo, quando o final do campeonato, sei lá, o artilheiro ganha um dinheiro a mais, o jogador mais legal, sei lá, sempre tem uns prêmios assim. Ele tá fazendo gol pra caramba, meu. Então, não, mas você inveja você nunca. Já teve lá embaixo, agora você tá lá em cima. Com você certeza. Tá torcendo pras pessoas caírem, assim, deixar você só você ou não, lógico que não, eu trabalho dentro daquilo que eu quero fazer. É, lógico que tem, o atleta, ele tem uma fase muito boa e às vezes ele cai. Qual é o seu principal concorrente? Meu principal concorrente? É. Eu mesmo. Eu mesmo, porque eu quero sempre estar bem para que eu possa estar seguindo os meus principais objetivos, estar na seleção. Eu acho que eu tenho que me cobrar a todo momento. Mas tem um cara, sei lá, alguém no Brasil que faz a mesma coisa que você faz. Então tem vários. Torcer pra ele se danar, né? Não, tem vários, mas eu não torço pra eles se danarem. Pelo contrário, eu torço pra eu estar bem também e pra estar no nível dele sempre. Entendeu, Amanda? Você é uma treta aí, mas é isso. Não. Acho que alguém torce pra ele se danar, meu. Eu não sei qual é a posição dele, mas vai que o Romário é igual a ele. Então você sabe. Ele fala, Romário, quebre a perna. Romário é uma coisa, né? Eu não sei qual é a posição. Você torce pra alguém de outra área, quebra a perna e morrer. Eu sou um jogador, não sou um modelo. Você é feliz assim. Eu vou falar pra você. Eu acho a coisa mais difícil do mundo um cara se profissionalizar no esporte. Muito mesmo. É complicado. É mais difícil. Porque eu acho que todos vocês, se você pegar a história de todo mundo, pô, desde que idade você vai lá e fica treinando, passando por peneira? Que idade você começou, Medico? Desde 7 anos. E ser dispensado de clube, falar que você não tem corpo pra jogar no profissional. Você tem corpo sim. Vocês também, com 7 anos vocês já estavam lá, né? Isso tudo molequinho. É, sempre correndo atrás, treinando, buscando e às vezes nem sempre sai daquilo que você imagina, né? Você vai, treina, o pessoal te manda embora, você tem que insistir. Eu acho que a fase mais difícil pra você se tornar profissional é quando, como você falou aí, acho que você fazer o seu primeiro contrato, assinar sua carteira profissional ali é uma realização. O olerite. É isso mesmo. Aí, olerite. É mesmo. Jogador de futebol. A torcida teria. Profissional. Profissional, filho. Carteira de trabalho, não, é uma FGTS, profissão. Férias, tem tudo. Tem tudo bem. Luquinha. E eu acho que a torcida devia dar esse valor pro profissional que tá jogando. Não tem esse negócio aqui. É tudo amador. É tudo apaixonado. O Gabiru chamou uma pergunta aqui. Aqui é paixão em primeiro lugar, né, mano? Muito apaixonado. É isso aí. É emoção pura, tobogã, você sente a vibe ali, né? Tobogã. Quem são aquelas crianças que vão com vocês? É de escolinha de futebol do Corinthians, chute inicial. Então sempre leva as crianças. O filho do dono de alguma coisa, sempre tem os... E filho do dono? Peraí, Amanda. É trombadinha os caras que entram. Ela tá viajando. Você tá fazendo uma pergunta muito... Venenosa. Você tá muito... Maldita. Bibinha, você. Eu quero saber o seguinte. Vai cantar o hino de São Paulo? No final. Mas ó, depois faz isso, velho. Os caras da Independente, eles me ficam me ameaçando aqui. Eu não tenho culpa se ele é São Paulino. Eu fui, inclusive... Imagina, eu fui na inauguração até do bar do São Paulo no Morumbi, colega. Tava eu, todo mundo de gente. Quem tava? Eu, o Ri, o Henrique Castelli. O Ri. Aquele que eu não posso falar o nome, que representa a cidade. O Nando Reis. É, nem Mato Grosso. Não, também não tava nem não, nem é corintiano, Leão, viu, colega? Quem mais tava, Cristian? Ah, tava nós quatro, até saiu no blog. O Raí. Não tava, infelizmente. Deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta do Raí, né? Ah, tá velho já, né, vovô? Mas ele é gostosinho. Ah, já foi. Você prefere já, né? O Cássio ou o Raí? Raí, o Cássio. Aí os dois, o que aparecer vai, primeiro. Faz a pergunta. Raí é animal. Eu tenho fome. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria saber se vocês tiram um sarro, tipo, de um atacante que faz menos gols, assim, tipo Herrera. Ah, ha, ha, se lascou. E tem isso? Nossa. Tem sempre, nossa, dentro do grupo. Eu acho que é uma brincadeira sadia que a gente sempre acaba extrapolando um pouquinho, brincando um com o outro, Dentinho, Herrera. Eu acho que os caras lá da frente, Moraes. E às vezes eles acabam não fazendo gol, os caras lá de trás fazem zagueiro, então a gente sempre acaba tirando sarro. Pô, atacante tem que fazer gol, tal, tal. Vai ter um cara que se odeia, que você fala assim, você vai ver, eu vou te chutar no campo, vai ser falta, mas eu vou te aleijar, tem isso. Tá na minha lista hoje. Não tem isso. É, de vez em quando tem, sim, algum jogador que você não gosta, não vai tão, se identifica tanto dos outros times. Ai, tal, chute. Ai, que delícia. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora aqui. Boa. Torcida corintiana, fiel, pode mandar as suas perguntas aqui, pode entrar no panico.com.br. Você faz a sua pergunta que eles vão ficar mais um bloco aqui com a gente. Hoje temos aqui o Cássio, o André Santos e o Dentinho do Corinthians. Aqui no Pico, na Jovem Pan. Boa! E o Alfinete que tá calmo hoje. É nóis, né, mano? É que é muita gente aqui pra conseguir falar, né, truta? Mas eu vou... Daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Pan 2. Aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan, hoje estamos recebendo aqui o Cássio, o André Santos e o Dentinho do Corinthians. Eles que estão aí liderando a Série B, já subindo aí, voltando à elite do futebol o ano que vem. E o Dentinho está lançando o site dele, que é o dentinhofera.com.br, e com uma novidade. Qual é? Você vai fazer um chat depois do jogo, é depois isso? Depois do jogo, dia 11, isso. Dia 11? Depois do jogo contra o Santander. Depois do jogo. Termina o jogo. Termina o jogo. Você já aceita no computador. Ah, ele é pitó. E aí. Aí o internauta manda a pergunta pra você, você conta como é que foi o jogo. Uma boa ideia. Isso, é bom, é bom. Já fiz isso umas duas vezes já. Sorteio a camisa também no site. Tudo. Opa, que legal. Eita. E tá fazendo sucesso então o teu site. Tá, bastante sucesso. Então entra lá, é www.dentinhofera.com.br. Como um trampo, o Cássio não mim, tem, mano. Ainda no. Não, não tem. Nem o André? Não. Você acha isso coisa de boiola? É viadagem, é muita. Muita verdade, né? Faz, Cássio. É nada, mano. www.adeusdalileia.com.br. Não, que isso, nunca isso. Arruma Dalileia, a namorada mim, dele. Ele é minha namorada. Muito bem, pois não, Silveirinha. Vamos pras curiosidades. Putz, vamos pra quê? Curiosidades. Se o futebol não pintasse na vida de vocês, vocês seriam rappers, pagodeiros ou atendentes de telemarketing? O que vocês sonham? Eu? Nossa. Nossa. Primeiro eu me formei e queria fazer educação física na faculdade, até tentei começar um período, mas não deu, e acho que se eu não fosse jogador de futebol hoje, eu acho que seguia a carreira estudando. Você, educação física. É um Sócrates, né, mano? Eu tava morto. O Sócrates? Tava morto. Dentinho da correria, mano. É difícil, né? É da correria? Dentinho é da correria, maluco. Tô ligado. Infância ali de pivete, pichava muro e os caramba, não, né, Dentinho? É que nem você. Você faz o que da vida? Ah, brinca. Eu tô cada hora num sistema, né? Pra onde o vento sopra. Sistema carcerário, né, colega? Pra onde o vento sopra, nós estamos indo. Eu tenho até um programa de rádio, pô. Então, aí agora eu tô com uma linha direta aí também lá na Rádio Borba Gato. Quem quiser entrar em contato com o Alfinete, é só mandar, viu? Alfinete_ Sistema Borba Gato no conceito, @hotmail.com. Nossa, manda que é nóis. Vai decorar o nome. E você, Cássio, o que você iria fazer? Modelo. Não, talvez, poderia até pensar, mas eu ia estudar mesmo. Isso. Porque é difícil, né? Porque você começa muito, muito jovem, com 7 anos, você já começa, já tem esse objetivo, né? Você é jogador de futebol. É difícil. É que nem o balé, começa cedo. Ih, lá vem. É o sonho de toda criança. É o Backstreet Boy do futebol. Ah, falando em dança, você viu a capoeira que os malucos jogaram? É, brinca. Estão pedindo aí pra você fazer a dança do sapo. Você falou. Qual é essa dança do sapo? Não sei. Tem não, dança do sapo? Mas podemos fazer a do Siri. Boa. Vocês fizeram uma bonita lá do. Pirueta. Como é que vocês fazem agora? Capoeira. Capoeira. Fiz o gol, comemorei com o André. Agora não fazer gol, vamos fazer dança. Já estão se preparando pra pegar os porcos, hein? Gols. Muito bem. Já fez quantos gols nesse campeonato? Nove. Ah. Quem é o artilheiro do Corinthians? No ano? É. No ano sou eu. É. Mexe com a fera. Ele tava doido pra falar já. E ficou machucado uma cara. Mexe, Caleci Brandão, mexe. Vai zoando, Caleci. É só artilheiro do ano, filho. Olha o André que foi inventando, André e Lulinha. Queria mandar um abraço pro Lulinha que tá escutando aí. Lulinha deu uma afinada. Apesar dele não ter vindo, né? Ele tá lá escutando o programa. Saca, né? E essa a dança do canguru lá? Bernardinho. O canguru que vocês fizeram lá. Vocês fizeram o canguru. Canguru também, quando o André fez o gol. Contra o Barueri? Não. Bragantino. Mas por que vocês bolam isso antes do jogo? A concentração, nós combina. Aí combinei com o André pra fazer o canguru. Aí depois a capoeira. Aí deu certo. Tem que fazer a do Siri agora. Vamos fazer a do Siri. É, mas é bacana esse negócio de dancinha na hora da... Eu adoro. É, o Viola que começou com essas historinhas, né? Lembra? O Viola imitou o porco. Viola, imitou, depois tomaram de quatro. Viola que bonito, inventou, e no orelhão. Gostei que ele imitou o porco. Boa, boleta. Eu tenho uma pergunta. Você lembra daquele jogador do Palmeiras, quando ele fazia gol, ele punha uma máscara? Paulo Nunes. É, ele punha gol meio de Papai Noel. É, ele punha o diabo. Mr. M. Aquilo era ruim demais. É. Jesus. Aquilo foi parar no Corinthians ainda. Lá, foi mesmo. Era tão que feio que ele se escondia. Christian, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Agora vai. Ai, Emílio. Só me fala daquela foto que saiu na internet. É isso mesmo? É verdade. Porque aí você... É verdade, mas esse só perde tempo com o que interessa agora. Pode ser uma caixinha de surpresas, colega. E o seu, como é? Ficou sem graça, tudo. Tomou. Virou febre nacional, maluco. Foi coisa do bola, isso é do minha. Coisa minha. Isso aqui é duro. Você viu lá, mano? Isso aqui é duro. Isso aí, se tirar a cueca no consulado japonês, ganha nacionalidade na mesma hora. Preciso de pipiu pra vencer na vida. Eita! Você ficaria pelado numa praia de nudismo? Ficaria? É, tipo... Depende, não sei. Você não deveria ficar. Ele não. Pode... Cala a boca! A pauta era pra ser só, passaram pra mim que eu era mais competente, Exu. Você pode ser competente pra fazer a pauta, mas pra outras coisas você não é, não. Mas eu não sou ator pornô, baby. Muito bem. Dona Amanda. Só besteira, viu? Eu vou falar uma coisa pra você. Quando vocês jogam no interior do interior, sei lá, no sertão, a Asa de Arapiraca, não sei se é dessa divisão. Mas os jogadores do time pequeno, tipo, se jogam no jogo e falam assim, nossa, eu preciso arrasar contra o Corinthians, acabar com eles, porque tá passando na TV e pode ser minha chance de aparecer. Como vocês lidam com isso? Vocês dão risada e falam, hahaha, eu sou do Corinthians, eles estão aqui pra me ver. É? Entendeu? Entendemos, sim. Então responde, obrigado. De nada, porque eles ficam olhando e não te respondem, eu vou te responder. Lógico que é sempre difícil você estar jogando no interior. Às vezes é um sonho de cada atleta jogar contra uma equipe grande. Nós já passamos por isso. É uma projeção pra eles. Lógico, particularmente eu já joguei num time pequeno, queria jogar sempre contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra equipes grandes, contra o Palmeiras, São Paulo. É uma chance de o atleta estar aparecendo na televisão, na mídia e tudo. Eu acho que isso é importante pra eles estarem aparecendo. Pedem, às vezes pedem bater uma foto, tirar um autógrafo. E é uma chance deles estar aparecendo para que um dia eles possam estar aqui, entendeu? Aqui no Pânico? Não. Você jogou no Figueirense? Aqui no Pânico, meu. Você jogou no Figueirense? É, eu joguei no Figueirense. Tem torcida esses times assim? Tem, é o Bob Figueira do Figueira. Não, porque o Gabiru do Piauí, ele torce pro time daqui. O Gabiru do Piauí, ele não fala. Por que? Não tem um direito de torcer, não, qualquer time? Porque as pessoas... Não, mas você torce o time do Piauí. Tem muito do piauiense, maranhense, cearense que torce pro São Paulo. Mas tem que torcer da sua região, dá uma força. Um time ruim. Torcer pro time que não tá nem no campeonato. Torce pra São Paulo, tem emprego. É, Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa, qual o outro lá? Sei lá, Zezinho Pescador. Tem uma pergunta aqui do Cláudio, de Londrina. Vocês vão jogar contra o Marília... Em Londrina, isso, não é? Porque lá o estádio é para 40 mil, uma coisa assim, não é? Isso mesmo. E esse... Para renda. Para dar uma renda maior. Para ter oportunidade de ter mais gente assistindo. Mais gente, Esse é o jogo que o Corinthians sobe para a Série A. Não é isso? Ganhou, já subiu. Depende. Não sei. Depende. Os matemáticos estão falando, né? Matematicamente, se o Corinthians ganhar esse jogo, é o jogo da ascensão, que aí não cai mais. É isso, Felipe? Se continuar assim, né, mano? Depende do quarto colocado. Continuar. Se vai que os caras continuam ganhando. Tem que ver direitinho a tabela, né? Se você fez a conta. Não. Se você fizer, pontos de diferença você se tem? Você fizer um número de pontos. Ah, você tá, entendi. Mesmo que perca o resto. Matemática é que matemática não é muito da minha, né, mano? Mas, dá pra perceber. Nem da nossa. Se ganhar. Aí não cai aí mais. Aí não tem mais. Não, aí já subiu. Aí já subiu. Aí ele pode. Não, aí ou ele vai ser jogar. Campeão, vai ficar não, em quarto. Precisa lugar. Jogar, tem que ser campeão. Não só subir. Não, com certeza. Você acha que tem que ser campeão? Eu acho. Com certeza. Aí vai dar. Já é, né, mano? Você acha que essa. Ou ficar em segundo, quarto, terceiro ou quarto é. Era o objetivo do clube, né? Eu acho que subir. Mas eu acho que o objetivo, nós jogadores, eu acho que queremos mais o título. Eu acho que um gostinho diferente de você subir e ser campeão. Aí eu declarindo, você é um vencedor. Tem mais obrigado. Pois não, eu queria saber do. Voz aqui dos palmeirenses agora. Palmeirense. Vai lá, tiozão. Estamos aí, filho. Eu nuco. Eu queria saber do dentista, foi o Carpegiani que te levou pro time principal. É verdade que ele sugeriu você mudar de nome? Ele não curtia dentinho, é isso? Isso, ele sugeriu pra Bruno Bonfim. Nossa, é tá louco. Mas chegou a usar da Globo. Chegou a usar um pouco. Chegou a usar. Mas tinha pessoa que pensava que era pessoa diferente, entendeu? Duas pessoas. Nossa. Bruno Bonfim e dentinho. Aí desde a base eu uso dentinho, então eu falei, não, deixa esse ano. Mas ele deixou na boa. Não, aí ele foi embora, aí chegou o Mano Menezes. Ah, entendi. Melhor Zezé Mota. Mas ele chega pra você e fala, não quero dentinho, muda o nome, sei que se dane. Não, ele falou assim que o meu nome era bonito, pra que deixar dentinho? Aí, porque é sempre clever. Ah, entendi. Tava te chavecando, velho. Vai tá viajando, mano. Você sabe o que é interessante no futebol? Pode ver, jogador de defesa tem um nome pomposo, assim. Por exemplo, lateral, André Santos. Erisvaldo. Carlos Alberto. Não, é tudo nome. Que Erisvaldo? Nome composto, nome do Chicão. Nome sério. Chicão. E ataque é piolho, dentinho. Ah, é bolo. Não, é, Desce Brandão. Carrapato. Chimbica. Ai, Chimbica. Lá no Borba, o nosso zagueiro é Sebastião Paulada. Então, pois não. Eu tenho uma pergunta. Achei ideia. Já deu a cota do Bambi, então né? Então fala aí, Exu. Não, o André tava falando pra não, mim. Não, deixa ele falar. Tá bom, André. Desculpa. Você falou muito hoje. Eu nossa, velho. Eu queria saber o seguinte, quando vocês assim estão na vida social, sei lá, vão comer, vão a um restaurante, no cinema, tem algum idiota que começa a gritar, segunda divisão, tem esse tipo de gozação, assim? Tem muita. Muita? Tem um monte de pessoa que chega, quer zoar. Mas nós falamos, estamos em primeiro, olha lá. Ano que vem nós pega seu time e já sabe, né? E Tommy Lee Jones. Mas é chato, né? Nossa, dá pé da vida. Nossa, né? É muito chato. Igual no começo do ano é horrível. Eu tem sei, coisa pior que você ir pra segunda divisão. Eu sei que vocês estão passando, me chamam de amendoim na rua, é muito difícil. Aí é. Até meu professor, viu? Ah, é? Mas também sua faculdade não é lá grande coisa. Mas pelo menos ela faz, né? Pelo menos eu estudo, né? Eu terminei o colegial. Puta, tá aí, ela terminou, mas eu ganho mais que ela. Mas eles podem subir, você não pode, né? Muito bem. O que foi prometido pra vocês com a vitória da Série B? Ainda nada. Não tem bicho, não tem grana, só vão ganhar tanto. Ou o importante é classificar, não importa, assim, tô dizendo financeiramente pra vocês, o clube prometeu alguma coisa. Não, ainda não prometeu, mas sempre tem uma premiação, né? Então, mas não, ganhar, decidiram, não decidiram ainda o valor, mas se ganhar, logicamente tem um valor exato campeão, aí pra cada joia. Atleta e tal. Joia. Então, tem prêmio também. Tem porta-retrato, essas paradas. Posso fazer uma fita com o dentinho aí? Vai lá. Então, mano, tá pra sair aquela camiseta lá com os retratos da rapaziada, pá, você tá por dentro do bagulho, né? Tô ligado, tá ligado. Então, custa um barão, mano. Não dá pra você dar uma mão aí pra nós, que um barão é complicado, né? Fica meia. Um barão é que quando... Não, mas que a camiseta quando for foto? Subir, o Corinthians é a foto dos torcedores na camisa, tá ligado, ah, mano? Ah, você quer aparecer? Não, mano, isso aí é uma honra, não, truta. Como é que... Isso é uma honra. Eu entendi isso aí. Eles vão fazer uma camisa especial. Comemorativa. Isso, comemorativa. Comemorativa, que vai ter a foto... Do torcedor. É R$1.000. Pra colocar a foto. Não, torcedor paga. Paga. Mas aí você vai jogar com essa camisa? Isso. Com a cara do... Não vai ter ninguém. Mas nossa, vai ser uma camisa com o rosto? Com 400 retratos. 400 pessoas, cada um vai pagar R$1.000. Mais de 400 pessoas já compraram. Eu já consegui juntar 40 contas até agora. pega mais 20. Se quiser ganhar aí, mais dinheiro. Pega mais 20. Entregando pizza, pô. E aí vocês vão lá no jogo, num determinado jogo, vocês vão com essa... Pô, boa ideia, hein? Estado do acesso, eu acho que vai usar a camiseta. Boa ideia. Bacana. A gente, R$1.000, só o calendário do Cássio. Esse negócio de ficar mudando muito camiseta não é esquisito, não, velho? O Palmeiras tem aquela verde limão, vocês têm a roxa, não é uma coisa que foge do Corinthians, da tradição. Da tradição. Ah, foge um pouquinho, né, da mas tradição. Mas hoje em dia é assim mesmo. É, preto e branco, pelo menos, pra mim, realmente, as cores do Corinthians são preto e branco, né? Mas, às vezes, eles querem diferenciar, fazer uma cor diferente. E a roxa caiu bem, até porque... Que é o corintiano roxo, corintiano, né? Roxo. É nóis, mano. É isso aí. Apanharam tanto que ficaram roxo. Olha lá, o André Santos, o Rafael de São Bernardo, tá dizendo que você, ele leu nos jornais que você tá sendo muito assediado por vários empresários. E ele quer saber assim, como é que funciona isso quando você já tem um contrato em vigor com um empresário? Isso acontece em grandes times, é assim mesmo? É assim mesmo, até porque grandes empresários querem acabar agenciando, né, o atleta quando ele tá bem. Quer buscar coisas melhores, porque só eles buscando, eles vão ganhar mais, né? Porque os empresários, eles ganham 10% daquela negociação que eles fazem, então eles acabam procurando os jogadores que estão em ascensão. E o jogador ganha quanto numa transação? Depende do contrato? É, depende. Se ele tem... Às vezes, quando você vem... Um exemplo, vem pro Corinthians, aí você fala... tem 50%, que às vezes é teu, do atleta, daí 50% é do clube, 25%, então... sempre tem um acordo e um contrato que você acaba então, decidindo. Então, mas como é que o jogador, você sabe quanto você vale? Você tem mais ou menos ideia ou não? Depende da multa. Quando você vai para um clube, você tem uma multa rescisória. Às vezes é 13 milhões. É o valor que você vale para tirar você do clube. Entendi. Então, mas aí o time tem que pagar os 13 milhões e mais a bala para contratar. Mais uma bala. Isso. Não, depende. Se ele pagar os 3 milhões, você tá liberado. Entendeu? Não precisa pagar mais. Ah, não paga mais. Não. Chega paga 13 só a sua mais multa. 10. Não, entendeu? Só paga a sua multa, entendeu? Não, por exemplo, você joga no Corinthians hoje, certo? O Corinthians te liberar é 13 milhões. Mas sei lá, vamos falar qualquer valor. 20 milhões. Se o time chegar lá e der 20 milhões pro Corinthians... O Corinthians libera. Libera. O Corinthians não precisa pagar nada pra mim. Desses 20 milhões, daí tem as porcentagens. 20% pra... No exemplo, 20% pra mim, 80% pro Corinthians. Entendeu? Daí tem as porcentagens divididas. Entendi. Mais o que você vai ganhar no mercado, mano. Mais o salário, as luvas, às vezes que você quer um dinheiro a mais. E entendeu? O bicho, né, mano? Fora o bicho, né, que é por jogo, entendeu? Ultimamente vocês andam ganhando bastante bicho, só goleada todo jogo. Então, mas os caras estavam falando lá que o Robinho fez mau negócio indo lá pra Manchester jogar City. Pra ele não foi um bom negócio, até porque ele embolsou um bom dinheiro pra ele, se eu não me engano. Acho ele que, viu mais o lado financeiro, não sei, né? 10 milhões de dólares, 10 milhões, um negócio desse. Muito dinheiro pra ele. Então, pra ele foi bom, pra ele. Mas o jogador tem que ver isso também, né? Tem, logicamente, porque, pô, ele vem de família humilde, nós jogadores também viemos, queremos ajudar primeiramente nossas famílias, queremos ter um futuro bom para que a gente possa viver bem. Então a gente tem que visar isso também, ele, né? Ele tava meio encostado no Real Madrid, não tava? Ele tava meio encostadão, O treinador também. Além de tudo que é jogar também, né? Eu tenho uma pergunta. Mas você acha que o treinador acaba com o jogador? Ele tem essa... Ele consegue fazer isso? Consegue. Eu acho que consegue. Mas... o treinador quer fazer sacanagem com o jogador, deixar ele sem jogar, encostar ele, afastar ele do grupo, eu acho que tem treinador que consegue afastar o jogador, sim. Deixa o cara no banco. Ele queima o cara. Existe isso mesmo. E tem time também que derruba treinador. Ah, se o time fechar, derruba fácil. Lembra lá o argentino? Putz, aquele era um lixo. Roger Passarella. Passarella. Lembra o Passarella? Passarella. O pênalti onde o Roger enfiou a bola. Roger chutou de fora do estádio, mano. Né? Era futebol americano o bagulho. Assim. Era, onde foi? Ficou fora do estádio a bola. Filho. O argentino foi embora. Miséria. Foi embora, não aguentou. Mas o maluco também era mascarado demais, né, mano? Tem que deixar esses caras lá, mano. É, não? Mas que mascarado, por que mascarado? O Passarella? O maluco ia lá de terno, pá, queria saber o quê? De aparecer e de mandar no time fazer o bagulho acontecer, nada, né? Quem que jogou com o Passarella? Ninguém, né? Não, ninguém. Tudo novinho aqui, vamos aprender muito ainda. Mas também Passarella é coisa de Gisele, né, colega? E o... E o Menezes? Não, é bom? O Menezes é, representando. Tá. O maluco tá representando, tá. E eu tô ligado que ele não dá folga pra vocês, né? Acabou as baladas, né, Trutz? Acabou balada? O pessoal do Sul trabalha bastante, né? Logicamente que às vezes tem aquela folguinha, porque todo mundo é filho de Deus, tem que descansar, né? Acabou mas... a sauna na Augusta. Eu vou dizer um negócio pra você. Você não tem o direito. Por isso que eu acho que ingresso no estádio tem que custar muito caro. Imagina, mano. Tem que custar caro. Igual na Europa. Mas na segunda também. Só vai família, só vai para ter dinheiro. Esse na primeira não tem nem assistir. Tem que custar caro o ingresso. Porque vocês vão lá e você quer mandar no jogador. Não queremos mandar não, mano. Não queremos mandar não, truta. Nós estamos ali representando a nação. Quantos milhão tem aí gritando? Então, mas a torcida tem que apoiar o time. Não, mas é o que nós faz, mano. Ó, estamos lotando estádio aí na segunda divisão, fazendo a festa, mano. Queria ver se fosse o São Paulo, esses malucos lá, tava tudo vazio. Não é assim também. Não é assim não, colega. O meu time é muito do representativo. Parada gay, você viu? Também. Muito bem. Olha, queria agradecer muito. Vai cantar o hino? Fica Cássio. Queria muito agradecer a presença aqui do Cássio. Ai, meu Deus. Do André Santos. Obrigado. Que brevemente nós vamos ver você na seleção brasileira. Acho que tá. Quanto você acha? Estamos precisando. Quanto você acha? Você acha que na próxima Copa lá na África ele vai estar lá, né? Certeza, mano. Dos três. Na lateral? Certeza. Com a 6 e jogando no Coringão ainda, hein, mano? Quero ver. Obrigado, com certeza. Quero ver. E o Dentinho. Dentinho. Valeu. Então é o seguinte: no próximo jogo do Corinthians, é o próximo já que você vai estar lá no chat? Eu vou entrar lá, hein? É dia 11. O próximo é em Londrina, né? Contra o Marília, não dá. Depois mas depois do jogo contra o Marília, dia depois, 11 eu vou estar no site. Então, dia 11, você entra lá no site dele depois do jogo e aí ele conta como é que foi e tal. Eu achei bacana isso aqui. Que é o dentinhofera.com.br. Tem fotos de sunga. Tá indo lá pro Parque São Jorge, Dentinho? Isso, vamos treinar agora. Dá um gás pra mim aí, tem umas tretas pra resolver lá. Demorou. Dá um gás pra mim, hein? Carona. Obrigado. Obrigado. Valeu. Sucesso pra vocês. Um aqui no Pânico na Jovem Pan. Jovem Pan. A melhor da semana. Jovem Pan 2. Esse programa é um lixo. Pânico. Jovem Pan. Carça. Sim, isso. Carça. Boludo. Carça. Boludo. Carça. Carça. Carça. Boludo. Carça. Boludo. Carça. Boludo. A bailar, a bailar, a bailar. Levis é no centro. Na gil, taca. Levis é no centro. Na gil, taca. Arroche, balança, bem direita. Arroche, balança, bem direita. Levis é no centro. 14,90. Carça. Carça. Boludo. Carça. Silveirinha, eu estou triste. Por que é que você tá triste? Porque na vida, qual que é triste? Algumas constatações fazem com que a gente reflita. Não, isso é verdade, mas que constatação fez você chegar nessa conclusão e te deixar triste? Triste. Sad. Triste, porque às vezes eu penso, está na hora de eu me aposentar. Não. E é isso que eu vou fazer. Não, eu não concordo. Não. Porque, veja bem, a gente fez um programa ontem em televisão. Hã? Todo mundo elogiando muito esse programa. Onde foi? Diego, de São Bernardo. Muita gente aqui que eu tô agora aqui vendo o nosso blog. Confio. As pessoas se emocionaram. Professor Girafales. Do Kiko e tal. Parte, e né, deu muita audiência, aliás, muito obrigado. Só que eu vejo o seguinte. As pessoas querem aquilo. Um cara fazer... Zoreta Mendes é memória emocional, Emílio. É verdade. Nostalgia, Emílio. É, memória emocional. Marcou. Em contrapartida, Silveirinha, nós tentamos fazer algo novo na sua época. É verdade. E fomos um fracasso. Mas você me ensinou. A multidão nos... apedrejou. Não, pode ser, deu um comentário no programa que o mais gostoso é dar a volta por cima. Achincalhou. Eu acredito que vamos dar na volta por cima. Não, vamos não. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos fazer um outro programa paralelo? Não, tem que fazer como fez lá o... Como é que ele chamava lá o... Quem? Ah, não me... Fugiu agora. Bom, já que você fugiu... Tem que abandonar as coisas. Não, não acredito nisso. Abandonar o projeto familiar? É, tem que abandonar. Não, vamos abandonar, vamos continuar. Aliás... Deixar o mundo para quem gosta de... É um mundo tonto, mas um dia a gente Deixa cede. Eu aproveitar o pequeno espaço que nós temos. Não vai aproveitar nada que não vai embora. Não, eu tenho que aproveitar. Olha que compromisso. É um eu odeio ele. Você não me corta mais, viu, Zuleta? Olha como você é chato, com você. Que medo. Só quero mandar um feliz ano novo. Judaico. Ah, Judaico. É hoje. Ai, parabéns. Amigos da comunidade. Beijo, Sônia Muscati. Estarei na sinagoga hebraica. Aliás, hoje a gente percebe que é ano novo judeu pela comemoração da Páscoa. É porque você não faz parte da comunidade. Mas Silveira é um nome judaico. Mas em Jerusalém tá rolando uma balada. Hatzameia, meus amigos. Ao Safra, talvez. À meia-noite ficou todo mundo. Não, começou a estourar rojão. Eu falei, o que é isso? Que ano que vocês estão? Nós estamos. 5.769. Mas é que você não pode trabalhar. Por que tá vivo você? Deixa eu explicar pra vocês. Só explico. O judaísmo, ele segue... Nós estamos em 2008. O judaísmo segue o calendário lunar. Certo? Sim, certo. Quando Adão e Eva surgiram... Exatamente. Contamos a partir deste momento. A partir do momento da vida. Quando Jesus nasceu... Sim. Vocês pararam de contar. Antes e depois. AC e DC. Exatamente. É antes de Cristo, depois de Cristo. Estamos em 2008, que é o calendário solar. Isso. O judaísmo segue o calendário do começo do universo. Certo. Concorda com isso? O universo então não, estamos 5 mil anos. No ano certo. Devemos comemorar. Hatzameia. Que é o Feliz Ano Novo. Hatzameh, pra você também. É costume comer tapor bar mitash. Shalom. Putz, eu errei, eu falei Shanatová, não é Shanatová. Shanatová. Comer maçã com mel, nós damos chocolate pras pessoas, pra ter um ano mais doce. Amanhã eu vou trazer chocolate, patipiva, pra vocês. E olha, e é o seguinte, o mais legal da tradição é o seguinte, você coloca o nome da pessoa no livro. No livro. Que pessoa? Não é isso? É isso. Isso daí vai vir o Yom Kippur, que é o dia Yom do Kippur? Dia do perdão. Depois do Rosh Hashanah tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nós jejuamos. Mas quando que coloca o nome num livro? No Yom Kippur. No Yom Kippur. Pra ver o que você fez certo e errado. Tem a balança da vida, vai ser pesado. E todo ano. Eu encho cinco livros desse. Todos. É válido. Nossa. É que nem contrato. É interessante. Você tem que pedir. Daí você coloca o nome de quem você gosta? Você pede desculpa pra uma pessoa, Amanda. Você tem que pedir 3 vezes. Se ela não aceitar, a culpa vai pra ela. Isso. Nossa, boa. Que verdade. Isso é bom. Você tem que perdoar. O importante na vida, Zorita, é perdoar. E perdoe-me se eu não fiz sucesso. Vou tentar. Ai, que lindo. Ai, Emílio. Me abraça. Tá triste, mano. Que bonitinho. Que é? Me abraça. Me abraça, pra ela. Não. Cara, dá uma desculpa. Ela tá se tornando um baitola, meu. Você é gay, cara. Você é baitola. Me abraça. Me abraça. Eu valorizo demais a sua amizade. Me abraça. Eu adoro seu sorriso. Zurita, você precisa de uma namorada, Zurita. Tá precisando mesmo. Namora uma meirada da comunidade. Você precisa fazer o Telecurso 2000. Alfinete. Você quer mandar um abraço pra quem? Banca que eu falo. Um abraço forte pra toda a comunidade judaica, em especial pro Davi Abutbol Salomão, ele que vai estar na sinagoga do Safra, pro Fábio Lasman, pro Marcel Wertheim, Claudinho Mermanstein. Aquele abraço forte, gostoso. Sabe aquele abraço? Manda se Xexovic. Quem mais? Carlinho Xaxamovic também, com certeza. O Tomer Mishnahi, o Fábio Lasman. É uma família judaica que participa do meu coração. Adoro todos vocês. Posso mandar um abraço especial pra Eliova? Pode. Eliova Zuckerman. Ô Eliova, parabéns. É aniversário também dele. Avó. Vovô. Adoro vovó. Tem um jantar especial. É? Hoje eu quero que você vá na casa. Casa de bobó? É um varene. A fofó. Já comeu? Você vai na casa da fofó? Vou na casa da fofó. Muito vai Taidinha, Beti, várias amigas em especial que jogam carteado. Conhece aí? Me dá um abraço. O melhor é que você fica na casa da sua avó jogando carteado. Ele é amigo da avó. Carteado e por isso que ele é assim, meu. Ele é criado pela avó, bonito de apartamento. Toda sexta-feira. O outro é um judeu maloqueiro. É porque ele morou na Austrália. Esse aqui já é criado com a avó. É outro estilo. quarta-feira. O Higienópolis até Bom Retiro. É, exatamente. Às 16 horas da tarde, na Rua Piauí, estou lá com a Fofó jogando carteado. Você apostamos. Cara, que vergonha. Entre bolachas e discussões sobre a vida. Toma. Cara, o cara é um baitinho. Bolacha quadrada, água e sal, mano. Deve tomar um chá de erva cidreira. Bolachas refinadas. Muito bem. Vambora. Vamos embora, vamos encerrar. Xaná Tová, o Metocá. Que lindo. Leadir Nesser Shabbat. Muito bem. Amanhã estamos de volta aí, meio-dia aqui. O outro não entende nada. Amanhã vem as paniquetes. Opa! Olá, sexy. Piu-piu. Bolina. Não, Bolina acho que não. E Gabi e Bolina. As três. Piu-piu, Gabi e Bolina. Charlie Angels. Gabi e Bolina. Isso. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo, acabou.